Oriente, prossegue agora com o controle 120.8, tem um bom voo. Bravo Kilo Whisky. Decimal 86, transponder 5136, luta 3304. 3304, frequência do controle 120.80. Corrigindo 120.80, da 3304. Da 3304, planejamento correto, chame pronto. Camará, da 3304. Papatango Bravo, Kilo Whisky, bom dia. Inicialmente Juno Mil Pés, hoje Juno 020, informe a radial para o destino. TAM 3486, desce para 2 mil pés, o ajuste no 020, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil com 1020, eu autorizado ILS, TAM 3486, reporte estabilizado. Chamou TAM 3732. Ciente autorizado, pouso pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós, TAM 3732. Autorizado, pouso pista 10, o TAM 3732. Isso quando possível ser chamado de pouso. O Papa Romeo Índia November Alpha da presente, chama o controle em 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, até mais. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Índia November Alpha. Índia November Alpha. Está ciente do tráfego do Bravo Kilo Whisky, sua frete 4 milhas. Está visual com o Bravo Kilo Whisky. O Índia November Alpha do presente gira direto para o destino Petrolina, quando possível ser chamado de pouso. Positivo, vai fazer o cálculo e já é bom. Vamos para o táxi. Chamada táxi. Bom, no 923 visual com Airbus, final dando zero. Afirmativo. Bom, no 923 após a passagem do Airbus da TAM, alinha e mantém cabeceira no zero. Vai passar traço, vai acertar a linha e mantém, 1993. Fale, Brulier. Reporte estabilizado, 3486 da TAM. Patango Bravo, que Luiz controle. 130 a bordo, 4 horas e 10. 3663, táxi via Adjuno, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 020. No 020, Índia, chama lá, ponto espera, obrigado, bom trabalho. TAM 3732 no solo 55, libera direito e chama o solo 121 no decimal 9. Direito 219. Petrolina, aos 1415. Ciente, Índia November Alpha, está autorizada a ascensão para 2500 pés, o ajuste em Salvador 1020. Para informação, tem o tráfego do Bravo Kilo Whisky, que acredito que esteja visual, posição de 1 hora, 3 milhas e meia. No mesmo rumo e destino, passando agora 2 mil pés para 2.500. Mantenha a separação visual com o tráfego Índia November Alpha. Mantendo separação com o mesmo, tem atenção para 2500, Índia November Alpha. 3663. Ponto espera no 063, tá? Autorização para vitória da conquista, caso negativo, a saída, por gentileza? Tem strip 5221, informação em curso Romeu, vitória da conquista, aprovada nível 200, decola da pista 10, preciso sair da arbora elétrica, arbora direto, vitória da conquista, corrigindo, transponder 5147, controle 120, decimal 80. Temos dois tráfegos agora próximo aqui à rotatória, um a 2.000, outro a 1.500 pés em acessão para 2.500. 2 Charlie 150, confirme seu código transponder acionado, Charlie Alfa Tango. Correto, chame pronto, 3.5.2.2. A rotatória, o número meu pés, o ajuste 1.020, reporte para a descida. 8. Juliette 08, TAM 3732. Oxané 6310, Recife, aprovado, nível 350, via para o uísque 58, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5134, controle Salvador 120, decimal 80. Primeira nave? Bom dia, 923, bom dia, passando 1800. Polo 923, bom dia, sob contato radar CBL 360, vou direto Leda, faz Leda Bridge. Leda Bridge, polo 923. Salvador, muito bom dia, oi Xané 6311, chegada ponta, informação Romeu, descendo para 160. 6311 do Xané, bom dia, Xané, identificação desce para 4.000 pés na chegada ponta. Fiquei para 4.000 na ponta, gente, 6311. Estabilizado, 3486 da Tensa. 3486, complete final, chame a torre, Renan 8612, bom pouso. 8612, com a torre agora, 3486, obrigado. Oxané 6211, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, Oxané, bom dia. Bom dia. Passarei 2227, eu não entendi a autonomia. 3 horas e 50. Ok, ciente, 3 horas e 50. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto para chamar a torno no 86. Ajusta no 020. Ok, pátio 3, 1 no Índia, chamará 286. ...05, Galeão, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, ESMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Dael, Leda, após direto bridge, curva à direita. Transponder 5135, controle 120, decimal 80. Roda pista livre, 486. Voo no 605 após SMAP, voa conforme rota do plano de voo. Cotejo, voo no 605 após SMAP, voa conforme rota do plano de voo. Ok, gol no 605, sua rota, Pêsulo 10, ESMAP, direto Lúvito, DCT Bravo, Bravo Charlie, após direto Cotejo. Cotejamento correto, chame pronto. Tá, 3304, está no 044, posicionamento. 663 da TAM, decola aos 1200, controle agora 1208, bom voo. 208, boa. Falou, Chanel 6225, posição 1, para posicionamento. Oxané 6225, aguarde, informe que será o número 2 no setor. Gente, número 2, Oxané 6225. Pato Branco modifica as regras da presente. Plano modificado, ONU 201, mantém-se em condições visuais no 085 Lima Kilo Bravo. Comandor, bom dia, tá 3663, curva à direita, visual, solicita Brita, Leda. 3663, bom dia, sob contato radar, Fabel 340, o presente foi direto Leda, voz Leda Brita. Leda Brita, 340, acende 3663. Chamar para o táxi. Depois eu chamar, chamará para o táxi, da 3304. Bom, confirma em pessoas a bordo, tipo de equipamento, se efetuou plano de voo. A 3486 no solo 01, libera a direita e chama ao solo 121 decimal 9. A direita, chama o 209, 3486. Equipamento, pessoas a bordo, o Juliette Serra Tango. Salvador, muito bom dia, 3486 da TAM, livrou na circuito. Tá 3486, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro portão 11, 3486. Juliette Serra Tango, copiou o controle. 70 graus, 10 nós. Decola, patrulha. Deveria retornar à frequência do centro. Como você já está na nossa área, confirme a altitude que segue para Salvador. Olha, né? Plano 605, informo que será o número 3 no setor, ok? Tem que ter um chamado? Provável mais 6 minutos. Vamos aguardar. 1020. 0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado por ter um chamado. Cliente Lima Kilo Bravo, aguarde para transferência de comunicações. 27 para o perfil da Arbor, 1000 pés. 208. Obrigado. 3304, está com PLB de 88, alterna com autonomia de 3 horas e 58. Confirmando o PLB? 088. 088, ciente. Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajustando 020, tá 3304. Índia, no ponto espera, torre 186, 1020, tá 3304. 6225 na escuta. 6225 na escuta. Ok, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Acionamento para táxi, 625. É o Força Aérea 5956 que chamou, falo? É 56, aguarde e cópia Fortaleza. No 923, chama Recife no 251, alternando no 3325. 6311, desce para 2000, 1020, livre final LSXA, reporte estabilizado. Afirmativo, 2027, reporte estabilizado. Bom nome. Delta 3304, a gente ainda não está pronto, pode alinhar e manter, ficar um minuto sobre a pista? Afirmo, a linha e mantém reporta pronto, tá 3304. E aí, a linha mantém reporta pronto, tá 3304. Lote 6. Autoriza a curva à direita, bridge, tá 3663. 3663, aguarde coordenação com o centro. Nossa, escuta, obrigado. Romeu Charlie Alfa Tango, ajuste 1020, confirme intenções, pouso no PAT 5. PAT DBTA, afirmo 1020, ajuste. Afirmo 1020 no ajuste, mantenha aproximação, reporta 2 milhas fora, o Charlie Alfa Tango. Estamos 2 milhas fora, o Charlie Alfa Tango. Tutã 3304. 3304, livre decolagem da 10, vento 160 graus com 109. Livre decolagem, Tutã 3304, 3010. Chifre no 251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Realmente. Tango Lima Kilo Bravo, está agora 56 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais e chame Deus na 120, decimal 1. Que bom, 225, teve algum problema no pushback? O ativo está com um probleminha aqui, vai retornar ao gate. Ok, ciente, achando é 6225. Quase 2 milhas, Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango já avistado, autorizado, pouso direto no hangar da IBTA. O vento 160 graus com 10 nós, reporta no solo controlado, Charlie Alfa Tango. Positivo, vai inicialmente só no 7, fazer um táxi positivo. Ok, ciente, autorizado na cabeceira 17, 160 com 10 o vento. Ação. Tango Bravo Kilo Whisky. Para afastado 40 milhas de Salvador, para serviço de informação e alerta, chame 12545, alterne 12685 Centro Recife. E iniciar o retorno agora ao gate. Tango reporta no solo controlado. Gente, considera o solo aos 1-0, frequência livre no corte. Charlie Alfa Tango. Então 3304 chama Recife no 288, alterna no 260. 288, rumo 260, tá 3304. 3304, desconsidere e mantenha a frequência do controle. Passaria do 2227. Tá, tu escuta, prossiga Recife. Passaria do 2227, chama Recife 1288, alterna no 260. 288-360, obrigado, final de semana. Mente. Channel 631, Nuno estabilizado. Afirmativo, Nuno. Complete final, chame turno, Nuno 862. Obrigado, 1862, bom dia. Normalmente. Galera tá aguardando. Eu sei, mas vamos resolver o problema grave aqui. Não vai arrancar um pedaço de ninguém, um minutinho. Ok, o senhor poderia informar para o solo, só a questão de planejamento, qual foi o problema? 10 segundos, só botou um problema grave aqui, um minutinho. Ok, para continuar puxando a minha 25. Confirmando, o senhor vai retornar para o portão ou vai iniciar o pushback? Quando eu acabei de falar para a senhora, continuar no pushback. Ah, ok, ciente, reporte pronto para o táxi, o Xané 6225. Obrigado a todos colaborados. 60 graus com 10 nós. Ok, entendi, pouso na 107, 163 ou não? Papa Romeu, Charlie, Alphatango na escuta. Chane 6312, livre acionamento, chame para o táxi, porta 10. Papa Romeu, Charlie, Alphatango na escuta da torre. Mais ainda da Gol, o que que já tá aguardando no setor, aguarde. Informação, é provável que receba a indicação de um transponder próximo à cabeceira 1-0. Foi um helicóptero que pousou, já está no solo, controlado, mas acho que o comandante esqueceu de ligar o transponder aqui. Ok, obrigado. O Beto resolveu. Romeu, Charlie, Alphatango na escuta da torre. 56 é o solo. Fortaleza, aprovado nível 190, via Whisky 1. Decola da pista 10, perfil de saída Lotar, curva esquerda. Transponder 5130, controle 120, decimal 80. Jovem 56, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Solo Oceaner 6225, pronto para táxi, POB 101, autonomia 4 horas, alterna com fins, grato pela colaboração. Gente, Oceaner 6225, táxi via Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 020, bom voo. Índia, ponto espera, torre 1 no 86, ajuste no 020, Oceaner 6225, grato. Na 6312, libera acionamento, chame para o táxi, portão 10. Meia dúzia. Oh, não, não, 8612. Na 6311, no solo aos 105, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita ao 2 novado. 6319, obrigado. Jogo 56, confirme pessoas a bordo, alternativa e autonomia. Está autorizado táxi até hotel, vai reportar no hotel novamente para o cruzamento na 0028, o jogo 56. 3304 chama Recife na 288, alterna no 260. No 288, no 260, está 3304, obrigado, bom dia. Sangue. Bota lá 2.7, leste a tela. Oi, hoje é 6225, ponto espera dando zero, pronto. Eu mando 6225, tá pronto? Afirma. Chanel 6225, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 170 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, hoje Chanel 6225. Para o táxi 605 com 184, 3 horas e 40, Alberna Campinas. Dois ataques à direita via Índia, Alfa, no ponto de espera torre, 1-1-8-6-2, ajuste 1020. Índia Alfa, ponto de espera torre, 8-6-1-6-0-5, obrigado, Mati. Papá, papá, é com o Vitor Golf, bom dia. Confirme o pátio que se conta. Confirme o pátio, sim, cara, está? Sente o papapá é com o Vitor Golf, um minutinho para cópia, informação é Sierra, ajuste no 020, guarde para cópia. Bom dia, Mike Eco Delta, pátio 5, apenas confirme. Volume 605 alinha e mantém cabeceiro no zero. O vento 170 graus, 10 nós. Bem, ele botou o Zona 7, o Juliette Sartan. O Chené 6225 decola aos 18, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Obrigado. O Joque 56 para o cruzamento 10028, vai chamar a torre em 118, decimal 62. Nitsa. Vamos, Nitsa, 320, 625. Confirme a distância do destino? Confirme 46. Um minutinho para a cópia. Fraxo, Chanel 6312, tem autonomia de 3 horas e 40, alternando Natal e VOB de 121.21. Confirme apenas o VOB, só entrecortado a frequência. Pois não, 121. 121, se a gente vai estar autorizado o táxi, vai ficar atento ao airbus da Avianca, partindo para o 612. Após pátio, principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, ajuste no 020. Autorizado pátio, Índia, com a espera da 10186, atento ao tráfego da Avianca, Chanel 6312, obrigado. Maquia Pilato número 2 para cópia. O Eco Vitor Golf pronto para cópia. Autorizado Salvador, Morro de São Paulo, 1.010, decoda 1.07, curva na direita, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, transponder 0146 e o controle Salvador 1.20, decimal 8.